Muito bom dia, bem-vindos a mais uma edição dos Dias da Rádio, no programa da manhã de quinta-feira aqui na Antena 1 Madeira, programa com a colaboração habitual do Jadeve Badarcin. Jadeve, bom dia. Olá, bom dia, Ricardo. Para esta semana, temos nos Dias da Rádio destaca um programa de culto da Rádio Portuguesa, um programa surgido numa rádio universitária, a Rádio Universidade de Coimbra, um programa musical dedicado a um sector mais calmo da música indie, com muito sucesso ao longo dos anos. Precisamente, e o autor é o Ricardo Mariano, está no podcast, é um dos podcasts mais ouvidos, mas o programa começou na rádio e começou numa universidade. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia a ambos e obrigado por este convite. Sempre muito contente por falar de rádio e com pessoas que gostam de rádio e se lembram de a trazer para a rádio como assunto de conversa e muito considerado. Fico muito, muito satisfeito por estar aqui. Sim, começou numa rádio universitária, exatamente. O apelo da rádio surgiu aí? Desculpa? O apelo da rádio, no teu caso, surgiu na RUC? Eu diria que fazer rádio foi uma coisa que surgiu mesmo depois de eu ter entrado para a RUC, o querer fazer rádio. Porque eu acho que, tal como a maior parte de nós que acabamos por materializar a nossa paixão pela rádio, foi ao ouvir a rádio que eu me encontrei com ela, antes de mais. E depois, como havia oportunidade de, na Rádio Universidade, nos podermos formar, porque aquilo é um... A rádio é uma rádio... É uma escola, é uma escola. Assim, sem grandes intenções, talvez muito pela admiração que eu tinha por alguns dos que lá faziam rádio e ainda fazem, inscrevi-me, entrei e depois, lá a meio do curso, alguém me disse que eu poderia ter algum jeito. E foi assim que eu depois comecei por fazer rádio e querer fazer da rádio a minha vida, mas por, e antes, gostar muito de ouvir a rádio e certas vozes, como o António Sérgio, que é assim, o mítico António Sérgio. É, e eu lembro-me desde pequenino ouvi-lo e ficar apaixonado por aquela ideia muito quase misteriosa de quem é que está ali, como, e a dizer e a fazer aquilo, porquê. E sim, com a rádio, a Universidade de Coimbra, pude, de facto, encontrar-me de uma forma mais íntima com isto do... E assim passaram-se 22 anos, vai fazer por 22 anos o programa em outubro. Verdade. Eu sempre que ouço falar da idade do programa fico um bocadinho, não sei, sempre meio, sinto uma estranheza, porque 22 anos é uma porrada de tempo. É, muito tempo. Diz-me, como é que foi a opção por este, é um programa que basicamente apresenta uma vertente de bandas e de singer-songwriters dentro daquilo que se pode considerar a cena indie, a parte mais calma da cena indie. Essa opção foi feita por algum motivo especial? Acho que quando temos a oportunidade de fazer programação de autor, há sempre um lado nosso que se manifesta na rádio. No produto, digamos assim. No produto, no resultado. E quando nos ligamos também de forma muito forte à música, então há uma componente e dimensão emocionais sempre que se revelam, não é? Naquilo que fazemos. E eu sempre ouvi música mais, diria, melancólica, nesses primeiros tempos da minha adultez e no final da adolescência. Lembras-te de alguns títulos desses tempos? Lembro-me de ouvir os Red House Painters, de ouvir o Nick Drake, por quem eu fiquei fascinado a uma altura da minha vida, quase obsessivamente. E de facto, acho que foi por isso, Ricardo, acho que foi por gostar muito de um certo tipo de música mais calma e introspectiva e contemplativa, que depois quis levar para a RUC num programa de autor que tive a oportunidade e que me deixaram escolher fazer lá na Rádio Universidade. Mas o programa, entretanto, saltou para fora do campus universitário ou da rádio universitária. Que trajetória foi essa? Olha, pude enviar o meu currículo aqui para os responsáveis da Radar. Na altura eu tinha já assim pretensões maiores, para além do Vidro Azul, gostaria de fazer também rádio de grelha, os diretos, que se fazem normalmente. Fazia-os na Rádio Universidade de Coimbra, quis enfim, crescer um bocadinho mais no FM, e o diretor da rádio, Luís Montes, quis reunir-se um dia comigo, disse-me francamente que não haveria, que já não havia slots, não havia espaço para os diretos, mas que gostava muito do Vidro Azul e que se quisesse ele passaria lá o Vidro Azul. E foi assim que passou para a Radar, em 2008. E depois, sim, eu acho que, de facto, Lisboa, a pró bem ou pró mal, para já revela um bocadinho a pequenez do nosso país, não é? Está tudo aqui muito centrado e congestionado, mas tem aquela mais-valia de nos projetar. E o programa já existia em podcast, e a partir do momento que começou a tocar na Radar, que também é uma rádio de culto. Sim, é. Num espectro geograficamente limitado, mas é. Depois aí cresceu um bocadinho mais o Vidro Azul. E chegaste a uma imensa minoria, usando o antigo slogan da XFM. O porquê do Vidro Azul? Falamos do Vidro Azul, mas não explicámos a origem do nome Vidro Azul. Vocês não têm aquela ideia de que os títulos e os nomes dos programas, quando não são muito explícitos nem descritivos, já deixam de significar grande coisa e passam a ser uma coisa mais abstrata, Vidro Azul, Íntima Fração, enfim. Nós olhamos para estes nomes e colamos à pessoa ou àquilo que ouvimos. O Vidro Azul, e respondendo diretamente à pergunta do Jader, tinha a ver com uma fantasia de adolescente de eu querer uma banda chamada Blue Glass, porque eu ouvia, lá está, a música mais calma e melancólica, e eu queria ter uma banda, sempre foi um sonho de tocar numa banda. Então escrevia assim nas sementas, enquanto estudava na universidade, Blue Glass. Era assim uma ideia. Quando me foi dada uma oportunidade de fazer o programa lá na rádio, eu traduzi aquilo e ficou Vidro Azul. E Vidro Azul, enfim, se quisermos esmiuçar, é um bocado vidro de fragilidade, ainda assim de transparência. E de azul é aquele clichê da melancolia. Adequa-se perfeitamente. A outra questão, além do podcast, o programa está em várias rádios, portanto, e está numa rádio estrangeira também, correto? Em FM. É verdade. Olha, isso foi uma das coisas felizes que eu pude receber do Luís Montes, para além do convite, obviamente, de pertencer aos quadros, com muitas aspas, da Radar, foi ele não me ter blindado exclusivamente. Deu uma possibilidade de poder continuar com o programa de rádio Universidade de Coimbra. Passou para a Rádio Universitária do Minho, em Braga. E sim, né, o Rádio NAN é uma rádio muito curiosa e muito interessante que existe em Nantes, em França. E que eles agregam todos os países da União Europeia e convidam um representante de cada país a ter por lá um programa de rádio. Um colega meu aqui de Lisboa tinha um programa chamado Lado B, quando ele saiu entrei eu, e sim, passa lá, por enquanto o Vidro Azul vai passando nestes lugares todos e em podcast. Olha, e que feedback vais recebendo, ou tens recebido ao longo destes 22 anos? Olha, tem sido incrivelmente e sempre surpreendente e muito emocionante perceber-se que há pessoas que se ligam de forma particular e muito envolvente ao programa e assim, fico sempre muito lisonjeado, muito atarantado, porque não sei o que fazer com tantas palavras bonitas e fico muito feliz. E sim, há muita gente a ouvir. Não sei quantos, para mim muita gente já seriam 10, mas 10 pessoas, mas sim, há pessoas muito giras. E olha, posso-vos contar uma coisa, não querendo soar vaidoso, na verdade até vou soar um bocadinho, porque se me sinto vaidoso, é uma figura que eu admiro e já admirava na literatura portuguesa, e queria vincar este nome porque não estava à espera de todo. Mas antes, se me permitem contar-vos porque é que isto tem graça, mas também me traz um grande contentamento. Eu no podcast, como vocês sabem, nós podemos seguir quem nos ouve e a geografia de onde nos ouvem. E eu via muitas vezes escutas do Vaticano. E eu estranhava aquilo. No Vaticano, mas quem me ouve no Vaticano? Bem, pode ser alguém que vive em Roma e ali numa casa ao lado. Já é Vaticano. Mas depois recebi um e-mail do José Tolentino Mendonça, do Cardeal. Sim, nosso meu conterrâneo. É verdade, madeirense. E fiquei muito feliz porque ele, num e-mail muito inusitado, que obviamente eu não conheço o José Plentino, e que o programa O Vidro Azul lhe fez muita companhia, e uma importante companhia durante a pandemia. E eu fiquei muito feliz e depois aconteceu uma coisa muito gira, que é, vamos trocando uns e-mails, e de uma forma muitíssimo desassombrada, sem haver aqui nomenclaturas, ele é cardeal, eu não sou ninguém, mas somos apenas o Ricardo e o José, que se admiram mutuamente e que se encontraram por causa de um programa de rádio. Mal ele sabia que eu já o lia. Depois tive a oportunidade de o dizer. Mas sim, o feedback é um bocadinho isso. Uma história absolutamente deliciosa é essa. É, eu fico muito feliz e de vez em quando vamos perguntando como é que estamos, um e outro. E sei que ele tem muito mais do que fazer, do que é sempre muito, muito atento e muito atencioso e diz-me de si, e é um bocadinho assim, Ricardo e Isabel vão mandando umas mensagens, uma coisa não muito intensa e avassaladora. O programa não é um programa redondo, não é? Mas olha, tem sido uma viagem muito feliz e estar aqui à conversa convosco a propósito do programa já é outra conquista. Vidro Azul. Duas horas de viagem neste e noutro tempo. Por paisagens de sombra e nevoeiro. Um programa de Ricardo Mariano. Os Dias da Rádio. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição dos Dias da Rádio, aqui no programa da manhã de quinta-feira na Antena 1 Madeira, com a colaboração habitual do Jadeve Badracim. Jadeve, bom dia. Viva, bom dia, Ricardo. Esta semana continuamos, digamos, na segunda parte da conversa com Ricardo Mariano, autor e realizador de um dos programas de culto da Rádio Portuguesa, O Vidro Azul, é assim que se chama o programa. Vamos continuar então esta conversa com o Ricardo. De facto, vamos seguir esta conversa que fala sobre a rádio, do passado, do presente, e vamos falar um bocado e perguntar ao Ricardo como vê o futuro da rádio com as novas tecnologias, com a internet, como antevê o futuro da rádio? Olha, é uma pergunta interessante. Eu acho que musicalmente, e se olharmos para a música que eu gosto e que partilho, eventualmente que vocês também gostarão mais, o nosso cenário não é muito positivo, na medida em que as rádios vão se mimetizando umas às outras e entrando num caminho mais comercial e fácil. E eu percebo que isso seja assim porque os resultados comerciais e financeiros são muito mais imediatos. Chega-se a mais pessoas, há mais publicidade em si. No entanto, e respondendo diretamente à tua questão, que o online pode ser importante, sobretudo para a música de margem e música alternativa. Pode ser um veículo que sirva como uma alternativa, repetindo, à rádio do FM. Nós não temos muitas rádios alternativas em Portugal. Aquelas que existem são universitárias. Temos em Lisboa a SPSR e Radar. Depois, se olharmos para online, já existe a Futura. E eu acredito que mesmo a RDP poderá apostar nessa perspectiva mais digital para dar outra voz e outras vozes e outros conteúdos à rádio. Uhum. E depois teremos sempre o podcast, que eu acho que, eu lembro-me quando surgiu, eu tenho o podcast de Vidro Azul no ar, ou no ar não, ou na net, desde 2005, e foi logo quando aquilo arrancou, a ferramenta, e perguntavam-me na altura em entrevistas se o podcast ia matar as rádios. Acho que não, provou-se que não. Acho que pelo contrário. Eu concordo em absoluto. Parece-me que pode ser, e acho que é, uma extensão daquilo que se faz na rádio, uma possibilidade de arquivar aquilo que vai soando no FM e depois as pessoas podem ouvir quando quiserem. Exatamente. Quando quiserem, às vezes quiserem. Essa é a grande vantagem, não ter de estar àquela hora perto de um equipamento que lhe permita ouvir, poderá ouvir quando quiser. Essa, para mim, é a grande vantagem do podcast. E tal como o Jadeve dizia no início desta conversa, a rádio mudou muito e acompanhou esta mudança tecnológica e soube adaptar-se e encontrar-se com ela. E nós vimos isso, sobretudo na pandemia, em que muitas das rádios fecharam no sentido em que os estúdios ficaram vazios e as pessoas passaram a fazer rádio em casa e muitas ferramentas foram usadas para se ir para o ar. E a rádio tem esta adaptabilidade e esta plasticidade. Sem que dúvida. Eu acho que garante solidez e futuro. Eu olhei no início da questão mais para uma parte estética e musical. Não estou muito otimista. Achas que o FM perdeu-se para um determinado segmento musical? Não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas e acho que é mais do que visível. É o que é. Não é nenhum drama, não é uma tragédia. Agora temos é que encontrar plataformas para fazer chegar a todos os que gostam de rádio e todos os que sempre ouviram rádio maneiras Ter acesso àquilo que gostam e muitas vezes àquilo que não gostam, mas podem vir a gostar. Porque as pessoas só gostam do que ouvem. E o papel do radialista não pode ser anulado. Existimos exatamente para fazer este filtro, estabelecer um certo critério entre as mil fontes de música que existe hoje. Existem os Spotify, os Tidal, tantas plataformas que dão muita música às pessoas de uma forma muito rápida e muito aleatória, e os radialistas e a rádio têm que acreditar ainda nos radialistas e no papel que eles têm. Exatamente, porque nem toda a gente tem vida ou vocação ou disponibilidade para ir à procura de um som que lhes agrade. O papel do radialista começa aí. Começa aí e hoje é cada vez mais interessante, eu não diria difícil. Hoje acho que o papel do radialista tem essa possibilidade de fazer a ponte entre tudo o que existe e que vai sendo oferecido às pessoas, mas fazendo um filtro, canalizando, procurando estreitar caminhos e oferecendo às pessoas que ouvem a rádio que faz aquilo que elas possam querer ouvir, que não conhecem, e tentando sempre surpreender. Acho que esse é o grande papel do radialista e da rádio. Existem poucas rádios universitárias em Portugal, pelo menos de sinal aberto, FM. Que leitura fazes daquilo que são atualmente as rádios universitárias? Presumo que sejam três ou quatro, uma no Algarve, outra em Coimbra, outra em Braga e outra em Vila Real. Bem, eu acho que o papel das rádios universitárias é exatamente poderem tocar livremente e sem nenhuma interferência nos conteúdos, música diferente, não só música, falam de assuntos também muitas vezes locais e regionais que são importantes para as pessoas que ouvem. E depois tem um papel que eu acho fundamental, que é o papel formativo. Pessoas que gostam de rádio e começam por fazer rádio, muitas vezes, quando estão a estudar, que foi o meu caso, mais coisa, menos coisa, foi mal acabei de estudar, depois podem potenciar esse amor e essa paixão que têm pela rádio, formarem-se ou experimentarem rádio nas rádios universitárias e darem saltos maiores para outras rádios. E há um inúmero conjunto de nomes que começou na Rádio Universidade de Coimbra, que é a rádio. Sim, sim, sim. Na Antena 1 tem o Jorge Afonso, que eu penso que passou por lá. Verdade. O João Alessandro, que já foi da Antena 1, que julgo que agora está de novo na TSF. Na televisão, Hugo Pedro Capela, que está na TVI. Rita Moreira, que passou pelo Oxigênio, que é voz off de muitas coisas, começou lá. Enfim, há uma série de nomes que passaram por lá. E depois, rádios universitárias. Deixem-me só dar esta chega, porque é uma coisa tão importante para mim. As rádios universitárias podem também ser uma saída para pessoas que estiveram sempre em rádios importantes, como a TSF, a Antena 1. E lembro-me do Francisco Manal, que fazia o Íntima Fração. Sim. Que foi a Rádio Universidade que lhe deu mão quando ele saiu da TSF. TSF e da Antena 1, já não me lembro. TSF, presumo que tenha sido da TSF, sim. E foi a Rádio Universidade, portanto a Rádio Universidade ainda olha para as pessoas e para aquilo que elas fazem com a importância que elas merecem. Os dias da rádio. Vidro Azul durante as próximas 2 horas e vamos, como sempre, fundir vários géneros e peças musicais de alturas diferentes do calendário. Começamos com uma espanhola de Madrid, chama-se Susana Hernández, conhecida nestas andanças por Ilia, ela que estreou-se em 2020 com um reconhecimento forte. Nesse mesmo ano editou algumas compilações para diferentes selos discográficos, mas o ano seguinte foi terrível, cheio de tragédias pessoais, e o disco mais recente fala muito muito desses tempos complicados. Ilia, a abrir com todos os corpos, vem Ame Agaru. Fiquem bem, fiquem nesse lado, boa noite, bem-vindos. Os Dias da Rádio. Continuamos a conversa com o Ricardo Mariano, o autor do Vidro Azul. Vamos à terceira parte desta conversa. Ricardo. Justamente, a terceira e última parte desta conversa que tivemos com o Ricardo Mariano, autor, realizador de um dos programas de referência da Rádio Portuguesa, O Vidro Azul, atualmente a passar em vários sítios. Ele, sediado radiofonicamente, pode dizer-se, na Radar. Ricardo, conheceste o António Sérgio, enfim, essa grande referência para todos ou para muitos na Rádio Portuguesa? Olha, essa pergunta leva sempre à velha história da minha timidez. O António Sérgio, quando entrei para a Radar, ele já lá estava. E eu fazia o programa remotamente. Eu vivo em Lisboa há uns 10 anos e, portanto, não me cheguei a cruzar com o António Sérgio, mas enviava o programa. E lembro-me de uma vez, numa ocasião nada profissional, estava de férias em Vila Nova de Mil Fontes, e olho pela janela e da varanda onde eu estava e vejo o António Sérgio à porta de um supermercado. E lembro-me de pensar, eu não o vou cumprimentar. O lugar dele é ali, ou seja, não é ali à porta do supermercado, é ali longe de mim, como uma referência que eu não quero ver viciada por uma abordagem. Que abordagem é que eu poderia ter? Dizer que gostava muito dele e que ele foi importante para mim, não. Ficámos assim os dois, e então dizer-te, Ricardo, e também a ti, Isabel, que aquilo que mais me contentava era ouvi-lo dizer, quando abandonava o programa, à noite, na Radar, e agora a repetição do Vidro Azul com o Ricardo Mariano. Portanto, não o conheci, mas acho que o conheci. Conheci-o a fazer e a descobrir coisas e a fazer com que nós nos encontrássemos com muitas músicas e muitos nomes que, sem dúvida, sem dúvida, nós chegaríamos a eles. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo numa determinada altura. Era também para mim uma grande referência. Houve uma altura em que tive a oportunidade de conhecê-lo e inclusivamente gravei uma entrevista há uns anos atrás com ele e com a Ana Cristina Ferrão. Uma das perguntas que lhe fiz foi qual é que tinha sido o segredo de todo aquele sucesso que ele teve ao longo da rádio, ao longo do tempo na rádio. E ele respondeu que não tinha assim uma receita especial. O que fez foi, no início da carreira, olhar para a navegação em volta, definir um rumo e cumprir esse rumo da melhor maneira que sabia. E o segredo foi esse. Por outro lado, já que falas que o viste à porta de um supermercado e que não foste falar com ele, ele também me disse, nessa mesma entrevista, que não era de, apesar de tudo, não era de grandes vetismos e que não tinha nada perfil para andar no supermercado a comprar, a cumprimentar gente que não conhecia de lado nenhum. Pronto, então olha, acho que fui coerente. Fui coerente. Muito bem, Ricardo Mariano, para o final é inevitável pedir-te as coordenadas do teu programa, que é um programa que vale a pena ouvir, com o caráter atmosférico, melancólico, calmo que tu apresentas e muito bem. Quem quiser ouvir este programa, onde é que pode encontrá-lo? Olha, pode ouvi-lo por enquanto, eu não posso dizer mais, mas por enquanto na rádio. Na BBC Radio 6? Não, quem me dera. Lá está, uma rádio online, BBC 6. Exato. Mas sim, pode ouvi-lo na SPSR, pode ouvi-lo na SPSR e todas as rádios podem ser ouvidas online. Mas pode ouvi-lo na SPSR, na Rádio Universitária do Minho e na Eurádio Nantes e depois em podcast, às vezes quiserem. Há um blog, ponham um Vidro Azul no Google e chegam lá facilmente. Os agregadores de podcast. Menos o Spotify, que não permite programas de em podcast só de música. Sabiam disso? Não sabia. Não sabia. Pois é, só de música não aceito. Eles é que perdem, então. Olha, Ricardo Mariano, concluímos então esta conversa aqui na rádio, nos Dias da Rádio, aqui na Antena 1 Madeira. Foi um prazer falar contigo. Votos de muito sucesso, de continuação de muito sucesso com o teu Vidro Azul e eventualmente com outros projetos que venham a surgir. Já deve, olha, para o final. Obrigado. É agradecer ao Ricardo, foi uma conversa muito interessante e convidamos a todos a ouvir o programa O Vidro Azul. Se começares a ver lá na tua estatística muitos pontinhos aqui na Madeira, já sabes que foi fruto. Exatamente, foi fruto aqui dos Dias da Rádio. Olha, Ricardo Mariano, muito obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Tchau, obrigado. Os Dias da Rádio. Ryuichi Sakamoto na abertura. Boa noite, bem-vindos. Os Dias da Rádio.